Uno 61, decolou 26, controle no 0 decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Uno 61. Solo 19975 para o TAC, COB de 178, 4 horas e 30 de autonomia, autônoma de aliás. 19975, autorizado o táxi até o ponto de espera da PC90 via Pátio Índia, no ponto de espera Tano, no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8. Pátio Índia, ponto de espera 3895, 22 no ajuste, 9975. Dia da Euleta, para nível 360, no 1 mesmo. 140 graus, 149. Eu já coloco a pistola 1-0, tá no 9-1-7-0. Confirme que chegou? No 9-7 no Quarto, eu posso voltar de novo. Colega da companhia está ali, com certeza. Afirma, após a passagem de aeronave da companhia retaguarda, está autorizado no 04, chama técnico. 3601, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, autorizado por pushback cronômetro no portão 08, chama táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado 03601. A08, aguarde cópia. É zero da colada, como? Na 8. Quero controle? Está 9-1-7-0, senhora. Bom dia, da colada, saída Momo, transição Nitra. Na 9170, acendo o código 5174, aguardando contato radar, Hugo, sabe 320, via saída móvel. 5174 acionado, saída móvel, nível de voo 320, confirme. Sala 08, pronto, cópia. Sala 08, autorizado Serra Bravo, Novo Bertão, nível 250, decolando a pista no 0, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, após segue direto na radial 035. Transponder 2640, controle 120 do sinal 8. Sala 08, cortejamento correto, chama pronto para o acionamento. Livre acionar, chama pronto, táxi, sala 08. Sala 9170, direto código. Obrigado, vamos no código, botar 9170. Informador 360 no TAC, está com 75 a mão, 4 horas e 15 de autonomia, alternado com fim. Informador 3601, autorizado o táxi inicialmente através do kit 62. Então, através do 62 3601. O táxi Gol 9967 está com 182 POP, autonomia de 4 horas e 2, alterna Galeão. 251, bom dia, obrigado. Sim, Índia, reporte temperatura no 895, ajuste no 098. Beleza, eu estou autorizado de ainda no plano de espora 3895 com 9967. Tá 3601, autorizado para seguir com o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio e Táxi Índia. No ponto de espera turno no 8.95, ajuste no 08. Vai via Índia, com 18-3601. Controle de Gol 9975, bom dia. Ascensão 360, via Sereda El. Sereda, ascensão 360, Nadael, no 9975. Recife, na frequência no 26 decimal 8. Está 9170. Mas quando chamou 9170, senhor? Chama centro Recife no 26 decimal 85. Está 9170. 2.5 seria uma frequência acumulada para estar 9170? 12545. Obrigado, 846 como secundária para 9170, um bom dia. Bom dia, 3601, ponto 010, pronto. 3601, bom dia, Lima, tem 10. Lima, tem 10, 3601. Por 9967, você falou 67, controlando 20 decimal 8, meu ponto. 308, gol 9967, bom dia. Mandou muito bom dia, gol 9967, passando 1500 para 360. Gol 9967, contato radar, suba para 360, via César Dael. Via Dael, 360, gol 9967. Gol 9975, voo direto Leda, correção, gol 9975, chama 4 Recife, no 25 decimal 1. 7525, 9967. Gol 9967, voo direto Leda. Direto Leda, gol 9967. Bom dia, o Golfo Uniforme Juliette, na remonta posição 12, bate 1. Sua autorização para a reboca aqui é ponte 9, bate 1. Golfo Uniforme Juliette autorizado até a posição 09, reporte ao término. Ok, reporte ao término. Alô, Tom, Mike Zulu Whisky. Mike Zulu Whisky, prossiga. Solo, solicito o reboque do posição 1 Lima do pátio 3 para posição 02 do pátio principal. Mike Zulu Whisky, autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Mike Zulu Whisky, ciente. 19967, chama Centro Recife, no 25-1. Ronda 251, com 9967. A 3601, chama Centro Recife, 125-1. 251, boa. Romano Santos, Pátio Romano. Obrigado, Wendy. Sou uniforme Juliette, gente. Sou uniforme Juliette, gente. Por gentileza, confirmar o ingresso do Mike Zuluísco ao pátio principal. Mike Zuluísco autorizado até a posição, até o portão 02, reporte a término. Ok, excelente. Mike Zulu Whisky, informando o término de reboque na posição 02. Mike Zulu Whisky, sim, de bom dia. Sim, bom dia. Charger 08 para o TAC, chame a torre 198, decimal 95. Charger 08, reporta no hotel hoje, chame 015. Confirmando ajuste no 09. Era o táxi via pista, rebaixo pronto para decolagem. Salvador, muito bom dia. Prossiga. Sim, Hotel Salvador, Papa Romeu Mike Yankee Juliet, se encontra na posição 12, remota do pátio 1, solicita autorização de reboque para o mesmo pátio 1, posição 10 do pátio 1, da 12 para o 10 do pátio 1. Autorizado, autorizado, reporte ao término. Controle Salvador, muito bom dia, está em 9199, está sendo a informação hotel, na sua escuta. Está 9199, obrigado, chega da Mari, desça via para o nível voo 050. Mari, linha 050, alguma possibilidade voadora, senhorita, está presente? Está do estado, está 9199. É, não copiei. Autorizada para o de ITAP. ITAP, está presente, 9199, obrigado. decolagem de antena 70 graus, com 169. Está 91999, vista para 2010, o ajuste no 018, autorizado na final do FXU, reposta do lugar. 2000 pés no 018, está livre das restrições, querido? Livre. Ok, descendo para 2000 pés, sem restrições, reforçado estabilizado, sinal pistão na 0 e ele. Solo Salvador, Papa Romeu, mais Yankee Juliette, informe para o de Banha Box, posição 10, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Controle ao SAR 08. SAR 08, contato radar, fuga para mim, de voo 2. Subindo ao 250, saída Conde, SAR 08. Paraná 251, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pedro Luna 0, Taubaté. Decola da pistola 0, após decolagem curva direita na saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5415, controle 120, decimal 8. Até Taubaté. Decolagem da 5-0, curva direita da El, Leda Mótica. 4-5, transponde, 1-2-0-8, controle 8-6-2. Chamando 2-5, no contagionado correto, chama pronto no portão 5. Camarão. Está estabilizado na final 9199. Tá, 9199, complete final GS, chama a torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado, Torita, tenha uma boa semana. Nada. Obrigado. Salvador, muito bom dia, esse é o TAN 9199, estabilizado na final. Muito bom dia, 9199. Estou em contato visual. Usando Tadinho 60 graus com 179, altimetro marca 1018, tem livre pouso na pista no zero. Livre pouso, pista no zero, 9199. 08, controle. Siga, controle, Tango 08. Pá 08, chama Recife nos canais Tango 18, Tango 09. Tango 18 e Tango 09. Afirmativo. Bom dia, Oceana 62, Simpona, a posição 5 por Sara. Na 6251, o portão 05 autorizado, chama táxi. Boa, Oceana 25. Autorizado Guarulhos, nível 320, via UTES 110, Taubaté. Decola da pistona 0, atrás de decolagem curva direita, na saída da Euleta, Motiva. Transponda 5422, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 320, para Guarulhos, upper 110. Decola da pista 10, curva direita, forma da Euleta, Motiva. 422, no transporte, controle 1208. Confirmando o número 0, Taubaté, 3171. Tá, 3171, cotejamento correto, chama pronto, que espera que você não. Chama na rua, 3171. Né, no pra direita, 1201.